Arturo, me llamo Cerveza al Sur, por cuanto a ese caso. Meia 908, observe o TR da Passaredo após ingresso via Juliette, portão 1. Passagem do TR da Passaredo, ingresso Juliette, portão 01, antes do 908. Para o puxo de acionamento 1868. Divado 908, a porta TR. Chamada para a parte 1868. Volante Passaredo 2228, ponto espera na 10, pronto. Passaredo 2228, está autorizado decolar na 10, movimento 120 graus, 12 reais. Decolar na 10, Passaredo 2228. Oscar Tango, reporte passando externo, o ajuste no 015. Passa externo, muito certo. Eu vou 1-0 na 2. Boa noite, prossiga. Autorização Natal 370. Autorizado, 1-0 na 2, Natal 370. Decolagem da 1-0 com curva à esquerda. Perfil de saída pouca, transição Suzipá. Após o 1-0, primeira aerovia. Aciona 5140 no transponder. 1-1-9, decimal 3-5, controle. Entra do lado 370. Primeira curva esquerda, decolando para 10. Curva de para a seguida, pela altura de 10. 1-4-0, transponder. Campo final, 5-5, controle 6. Correto, a porta pronta, portão 02. Oscar River Taxi da Caixa Índia, ponto de espera chama Torre 8895, ajuste 10, Lanchim, com voo. Oscar Tango no solo, aos 4-2, abre a direita, 219, solo. Sente o Whisky Oscar Tango, confirma por gentileza o Pat que vai prosseguir. Isso aí é frente? Que a gente mantém a posição em da coordenação. Pessoal, o uísque Oscar Tango? Só um tempo de carregar. Isso aí, vamos meia hora. Ok, gente. 1868, boa noite, pronto, postela da 10. Boa noite, boa noite, 68, está autorizado a decolar da 10. O vento 120 graus, 139. Oscar Tango, prossiga via Alfa, Kilo aguardando a posição no pátio. Alfa, Kilo, aguarde. Seis, fica atento ao sinalizador, o uísque e o Oscar Tango. Ao que ficar atento ao sinalizador? Sim. É de próximo aqui, eu vou mais à frente. 098 para o curso de acionamento. Exato, mas essa noite foi 02 para o ataque, 09. É, deixa eu passar a ataque. Solo, dá-me o áudio, Direito, vem indo, ponto de espera 18,95, me atinge, vamos lá. Direito, pode ser 18,93. 05973, fala o que autorizado, puxa, chama o táxi. Perfeito, boa, está autorizado decolar da 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 nós. Decolado ao 55, o controle agora é 1935. Rio 5972, taxi em frente, segunda direita, vem Índia, ponto de espera 1895 com a Tony. O ajuste 15, vamos. Aqui o livro está acertando o ponto de espera da 190, taxi 3, minha segunda direita, ponto de espera 190, vamos lá, 1895, link em ajuste. Obrigado, uma boa noite. Tomate, vamos. Dois, decolada 01, controle 1935. Oxené 6258 no solo, ao 05, direita 121 no 9, solo. Direita 121 no 9, solo, implantado. Bala de cinema 258, parque autorizado via Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, para o Zan, né? Que a gente não está em contato com a Clara. Alfa 062 no solo ao 12, direito 129. 2-1-4-0-2-2, tá? Solo, Alfa 2-1-2, 2-1-4-0-2-2, tá? 4-0-6-2, táxi autorizado VA Alfa Kilo, até o pátio 3. Quando eu acho que tentou a sinalizadora, a posição informada é 5 Lima. Pátio Alfa Kilo, pátio 3, é 14, a sinalizadora 5 Lima, 2-4-0-6-2. Salvador, muito boa noite, gol no 172, 3 milhas para o marcador externo, faixa de trabalho externo. Gol no 172, está autorizado o pouso na 10, vento é de proa, 100 graus, 8 nós. Livre o pouso, pista 10, gol no 172. 172 no solo, 18, direito, 19. 19, 172. Paulo Salvador, boa noite, coluna 172, Livrona, assista. Boa noite, coluna 172, táxi lento de alfa, aguardando a liberação do gate, 1-0. Táxi lento de alfa, aguardando o gate 1-0, coluna 172. Salvador, Golfo Uniforme Fox. Prossiga, Golfo Uniforme Fox. Muito bom dia, senhora. Solicito autorização de reboque do pátio 1, gate número 10 para o gate número 11. É, está autorizado, Golfo Uniforme Fox e reporta finalizando. Reportado, certo. 172 na Alfa antes do Juliette. Vicente, mantenha a posição aguardando a liberação do gate. Mantenha a posição, no 172. Torre, muito boa noite na 38, na avião está estabilizado o sinal, X-ray. Já 38 na avião, né? Eu pouso no 0, vento 070 graus, 062 de nós. Teve pouso. Bom, 72 prosseguiu a sessão de alogia Juliette, mantenha através do gate número 8, botão previsto ao 10, está sendo liberado por um tráfego na bota da componente. Gente, segue via Juliette, mantenha através do portão 8, aguardando a liberação do 10, ou 1972. No solo aos 26 direito, 219. Direito, 219, obrigado, boa noite. Solo, solador, muito boa noite, tá? 38 no avião, livrou. Está autorizado de Alfa Juliette para o 02. Alfa Juliette para o 02. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Polo só. E só vamos ter um gente, boa noite.